na neve escura. Eu vagava só, sem saber o que queria, mas com você, Pete, eu estou. Seus olhos estrelados, um brilho que acende, guiando meus passos, mesmo quando a dor surpreende. Agora eu ligo, mas não há resposta. A saudade aperta, a tristeza se encosta. Minhas memórias dançam sob o céu que reluz. Aproveite cada instante, tudo que se tem é a luz. Os dias passados entre risos e carinho, na sombra da neblina eu sinto seu caminho. Cada patinha na terra, cada pulo no ar, me recorda do tempo que não posso voltar. Agora eu ligo, mas não há resposta. A saudade aperta, a tristeza se encosta. Minhas memórias dançam sobre o céu que reluz. Aproveite cada instante, tudo que se tem é a luz. Os dias passados entre risos e carinho, na sombra da neblina eu sinto seu caminho. Cada patinha na terra, cada pulo no ar, me recorda do tempo que não posso voltar. Agora eu ligo, mas não há resposta. A saudade aperta, a tristeza se encosta. Minhas memórias dançam sobre o céu que reluz. Aproveite cada instante, é tudo que se tem é a luz. Você foi meu farol, na escuridão da vida você sempre foi o sol. Embora não esteja, seu amor não se vai. Em cada lembrança sua essência está em paz. Agora eu ligo, mas não há resposta. A saudade aperta, a tristeza se encosta. Minhas memórias dançam sob o céu que reluz. Aproveite cada instante, tudo que se tem é a luz. Na névoa da vida guardo seu olhar, estrelas que criam que sempre vão brilhar. Cada momento importa, não deixe passar. Aproveite os que amamos, é o tempo de amar. Tudo que se tem é a luz.